Hip hop, boom, boom, hip hop, boom, boom. Brasil, Itália, boom, periferia, boom. Hip hop com bombástico, boom, transformação. São Paulo, Verona, ligação direta, boom, fusão. Ecotransferência com milimétrico, caos atômico, supersônico. Um passo do infinito, 007 harmônico. Sarajevo, Vietnã, Golfo, Kosovo, guerra declarada. Brasil, São Paulo, Zona Sul, a guerra camuflada. Sou periférico e periferia é periferia em qualquer lugar. Sáfrica, Brasil no ar, e assim sempre foi, assim sempre será. É como arame farpado, hip hop cadenciado. E quando explode, boom, acorda sempre quebra do lado mais fraco. Solta o verbo, boom, solta a rima. Alteração, bem, bem, se liga na fita. Verdadeira fala, o som do ano 2000. Rap, hip hop, Brasil, Itália, conceito de rua. Sáfrica, Brasil, irá cair sobre meu povo um míssil de informação. E essa explosão causará uma revolução. Mental, verbal, um choque entre elos de mundo incomum. Juízo final, fatal, hip hop, hip hop. Boia, sou rústico, sangue bom. Essa é levada, ligou a parada, fiel, maloca, saudação. E fala rouca que arrepia, vocês podem ver. Chego chegando no ragabum, nem tente me entender. Sou brasileiro, periférico, São Paulo, Zona Sul. Favela é quebrada, a fita é pai, pum. Brisa bateu bonito, prossegue o hino. Te manda essa fala, essa nossa cara, deixa comigo. Aculturados, africalizados, transésico do mato, enraizados. Preto, brasilificado, fusão, branquinho, dia, branquinho, dia. Patriotismo, verde, amarelo, branco e azul. Tô envolvido, maluco, no hip hop, la lingua diversa, il concetto lo stesso. È primero cultura, è secondo successo. Com'è che il braccio del branco si allunga fino a San Paolo? Sarà che sto suono accomuna me alla gente del barrio. Quando tradurre non è necessario, perché la fonte che spinge la bestia è la stessa che spinge l'ermano. Claro es che sto coi piedi per terra, claro es che tra la mia gente c'è guerra. Eia, qualcuno muore in battaglia, pace a chi dorme ma la famiglia si allarga. Conoscerai il concetto de rua, senza essere invitati piomberemo a casa tua. Ascolta meglio, rumore nei panni del gringo, per sempre devoto alla merda che spingo. È logico, perché è un fatto storico, puoi togliere